Oi, Salvador, boa noite, Azul 2795, estabilizado, LF X-Ray no zero, visual. Azul 2795, boa noite, autorizado, pista no zero, vento no 00, grau 029. Livre, povo, pista no zero, Azul 2795. Direita, via Alfa, Lima, bate 35 Lima, Rondeiro. Direita. Frente 279. Salvador, boa noite, voo 1096, pronto para a cópia, sentido da Bravo, Fortaleza. 1096, autorizado Fortaleza, aviação Zulano 9, Bosco Abuco, direto, nível 370, saída Mon, transição Frote, primeira curva esquerda, transponda 5244. O voo 1096 autorizado Fortaleza nível 370, saída Momo, transição Frote, autorizou 19, curva esquerda, transponder 5244, confirma a frequência do controle? Controle 120.8, na volta com o push, 1096. Você passará para o push nessa frequência mesmo, né? Assim. Obrigado. estimado que é no Stax. Torre Salvador, voo 1096, está pronto para o ataque, 3 horas e 20, já estou na minha alternação, Luiz, com 1072 a base. 1096, utilizado táxi, e aí já está com a ponte para o 10 pronto, que é legal, 10018. Boa noite, voo no 973. Informação Bravo para o Galeão. 973, boa noite. Autorizado Galeão via Físsimo 44, Porto Seguro até 9057. 1660, sai da São Bruno, transição Dótulo, primeira curva direita, transponda 5253. Saída Sanvo 1, 2, 3, transporte. 973, saída Sanvo 1, transição Dóquio, reporta para o posto. Sente Sanvo 1, transição Dóquio, reportar para o posto. Salvador, uma boa noite, Azul 2782, estabilizado pelo da Oliver. Azul 272, boa noite, sua aproximação e fala aí o que está ali. Thank you. autorizado. Tá, 3815, táxi, 7h43, 3h45, ao Galeão. 3815, autorizado táxi via Índia, reporta no esperdão no 0 pronto, que legal no 08. Índia, reporta para ingresso no 08, obrigado. 3813. Dois, zona 03, autorizado táxi à direita, Alfa Kilo, Pat 3, 3 Romeu, a posição. Sim, à direita, Alfa Kilo, Pat 3, 3 Romeu, a posição 2, 7, 8, 2, já foi. Autorizado pouso no 3305, pista no 0, vento 030 graus, 039. Livre pouso no 030. Destino 5, autorizado pelo LM, o TX0. O 3 5 ainda não está pronto. 3 km pushback and set up with 1.8. That's Angel. Report 1.10 Kennedy 1018. Depois que sua passagem do chanela e a troca parte, pode iniciar o voo a 72? Não, 72, com a inibição, assim que 757 está de certa guarda, autorizado, puxa, bota aí. Entendi que o nosso pushback está autorizado, confirma. Negativo, mantém a posição, gol 1973, com a inibição, assim que Boeing 757. Da América Lines, tá com certo, aguarda autorizado, puxa, pode voltar. Ah, tem que aguardar o América, ele já iniciou o táxi, ó. Sim. Zero da conta 28, aciona 5237, controle seu aluno do 0208. 308, metro 30, obrigado. 10, I'm on a 32, all the bus controls, 10, decimal 8. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero sem parada, vento 030 graus, 039. Corredor azul 4298, final de 7 milhas, pista no zero à vista. Continua a aproximação, vale pista livre, altímetro no 0, no 8, Boeing da Gol, iniciando uma laje agora na cabeceira. Pagando, 98 azul. 298, autorizado pouso, pistão 0, 0, 0, 3, 0, grau 039. Pistão mais 10, 4, 2, mais 8. 9, 7, 3, 7, 14, 0, 0, 0, 0. good evening, it's 4235 final, running 10. Azul 4225, good evening, Kirkland, running 10, 1040 degrees, 029. Kirkland, running 10, 4235. Juliet, keep 01. Alpha Juliet, keep 01, 2, 4, 2, 3, 5.